Reflex final, ILS X-Ray corrigindo, chame a torre 1895. Juliette 95, boa. Azul 4060, pode prosseguir descida? Livre descer até 4000 pés, ajuste 1018. 4018, azul 4060. Controle Salvador, é o rumba 36. Rumba 36, montar com radar na decolagem, submantenha 1900, saída da El. Fui direto agora o Serra Vito 362, autorizada final do LS X-Ray, pista 28, forme estabilizado, passando 364. A gente vai informar estabilizado passando 364, voando 362, o azul 4060. Voo 9093, dessa via para 4000 pés, ajuste 10018, via chega da Cairo. Vai descer via Cairo com 318, 9093. 4207, pronto, cópia? Aço 4207, autorizado Guarulhos, nível 320, via pêndulo 10, Taubaté. Decola da pista 28, após a decolagem, irá manter para até 2510. Após curva esquerda, na saída da Eulê da Motiva. Transponder 5117, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, nível 320, decola da 28 na da Eulê da Motiva. Mantém próximo a 2500, esquerda da Eulê. 5197, 1208, azul 4207. Azul 4207, quanto de metro conhece? Já está pronto para o SPEC? Termo. Autorizado, chama TAC. Chama TAC 07. Controle, o Papa Romeu Mike, Fox Alpha. Está próxima a Conde, mantém 2090, mantém a mesma frequência, então? Afirmativo, aguarde uma experiência. Aguarde uma experiência, então, Mike, Fox Alpha. Autorizado, final da 2260. E complete final, ILS Zulu, chame a torre 1895, chame 6200. 6200, boa, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso, ajuste no 08. 2018, a gente poderia confirmar a pista, seria transmissões. A gente aguarde o LSXR, pista 28, desça até 050, 9003. China 6200, somos pista úmida a seca, vento 190 graus, 04 nós, autorizado pouso pista 28. Pouso autorizado na 28, 6200. voo 9093, pode manter a velocidade? Esse é o número 3 na aproximação agora. Vou cruzar uma centena, já iniciei a redução para 230 nós, voo 9093. 9093. Mike, Papai Romeu, Mike Fox Alpha, controle Salvador. Salvador, bom dia, voa no 176, dados do Lua, operação Galeão. Do 4060. Ok, complete final, ILS Wish, chame a torre, 1895, azul 4060. 1895, obrigado, até volta. Azul 9003, voe direto Serra Vito 361, desça para 4000 pés, autorizado final, ILS Taxi-Rei, pista 28, ajuste 1018. Papá Romeu, Mike, Fox Alpha, controle, Salvador. 60. Azul 4207, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa até o ponto espera da 28. No ponto espera, torre 198, decimal 95, ajuste na 098. Na 018, Pátio Juliette Alfa 1295, ponto espera, azul 4207. Decimal 3. Prossegue o táxi via Pátio 1 até o Pátio 3, a posição é 3 Lima. Pátio 1 até o Pátio 3, posição 3 Lima. Estação 3758. Olá, bom dia, Oxalé 6200, Libra. Oxalé 6200, ultrapasse o ponto de espera e mantenha a posição antes da táxi em alta. Mantenha da alta, 6200. Vento variável com 4 nós. Yuri Pouso, azul 4060. A 200 vai ingressar via Pátio. Via Pátio 3. A 6200 vai aguardar a passagem do Embraer da Azul. Após irá prosseguir via Taxi Alfa mesmo. Gente, para informação, 6200 para poder passar a barra de parada no chão. Infelizmente vai viabilizar a passagem do Azul aqui. Acho que só a gente passando via Pátio 3. Azul 4207 na escuta. Prossiga. Azul 4207, mantém posição. Mantém posição, 4207. O Xanel vai prosseguir então via 43, só que aguardando lá a movimentação do Azul. Vai prosseguir via Pátio 3, Alfa Kilo Pátio 3. Só fique atento a um outro Embraer da Azul que está parqueando no Pátio 3. 220, 9093. Oxalá 6200, mantém a Taxi Kilo. Mantenha aqui, 6200. Azul 4207, autorizado prosseguir com táxi via Taxi Alfa. Prossegue táxi via Alfa, Azul 4207. Mantenha antes da Índia, chamada 219, Azul 4060, obrigado, até daqui a pouco. Voo 9093, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 065. direita 065, 0093. Gente, autorizado sinal, ILS X-Ray, reporte passando Serra Vitor 363. Zero 93, curva esquerda na proa 030, limite localizador. Esquerda 30, limite ao loco, na 093. Passada 2225, aguarde para cópia. Nossa, escuta 2225. Vou no 556, pronto, cópia. Vou no 556. Vou no 556, autorizado. Galeão, nível 360, decola da pista 28, após a decolagem irá manter proa até 2500 pés, após curva esquerda na saída da El Lederume, prossegue via até November 857, Monso, transponder 5133, o controle 120, décima 8. Autorizado Galeão 360, decolada 28, vai manter até 2500 após curva esquerda, saída da El Lederume. Até novembro 857, Moussa. Transponder 5133, controle 1208, voo 1556. Voo 1556, contagiamento correto, cima pronto no portão 04. Cima. 093. Boa. Cheque trem autorizado, pouso pista 28, vento variável com 5 nós. Já confirmo o trem, o azul 903, é autorizado pouso. Nós 093, passa Luzan, complete final, ILS Zulu, chame a torre 1895. 1895, com 9093, obrigado, bom dia. Oi Salvador, bom dia, 9093 da Gol, passou Luzan, tá visual. 9093, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Continua a aproximação, 9093. 3225, copia? Para a cópia 2225. Caverna Conquista 180, já fala da 28, com primeira curva à esquerda, na saída, Elefa 1. após Enessa Opló e conforme rota. Transponder 5127, controle 120 decimal 8. Após a decolagem, irá manter pro até 2500 pés. 2225, autorizado 80 para conquista. Declarado 28, primeira curva esquerda. Elefa 1, após Opló. Transponder 5127. Desculpe, o controle 208. É, mantém o eixo até 2500 pés, 2225. Passarei 2225, cotejamento correto no pátio 3 da porta, pronto para o pushback e acionamento. Repartiremos para o push e acionamento, 2223. Bom dia, o azul 5048, passo de 2880 para o 0, pronto, da Elf, da Alfa. Do 5048, autorizado via chegada CARI. Desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 908. Via. Via chegada CARI. Desça para 4 mil, descendo para 4 mil, está no 0948. Autorizaria a execução ele a 76 da pista 28. E aguarde então o ILS X-Ray, pista 28, azul 5048. Azul 4207, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter 28, 4207. Voo 9093, no solo 45, libere à esquerda. Solo 121, decimal 9, mantenha antes da taxi alfa. Esquerda, solo ponto 9, mantenha da alfa, 9093. Momento sem chuva, sobre o aeródromo. Última informação, 12775, gentileza, informação antiga. Eu tenho informação aqui, pô, eu tô querendo confirmar o senhor. Gente, tô solicitando que o senhor escute a informação. Eu escutei, muito obrigado, viu, professor? Nada. Enquanto 207, informo que após a decolagem irá manter pro até 2500 pés. Autorizado decolar, pista 28, vento 190 graus, 4 nós. Livre decolagem, pós-decolagem, mantém pro, azul 4207. Azul 4207, decolar 247, controle 120, decimal 8. 1208, boa tarde. Controle, boa tarde, Azul 4207, está mantendo proa 2500 da Eulê da Montima. E suba via saída da El Vigilância, Azul 4207. Confirme, sobe via, foi instruído pela torre para manter pro até 2500. Ah, a partir de agora suba via, conforme a carta em vigor. Ok, subindo via Azul 4207. Azul 4207, mantém a restrição da subida da El a uma centena. Mantém a restrição de uma centena, Azul 4207. Salvador, bom dia, Gol 1962, descendo para 1950. O 962 autorizado chegada a CARI, desça e mantém o nível de voo 120. Para 120, chegada a CARI, com informação, Alfa 1962. Mantivo, confirmando a informação, o nível de voo 120 descido. 36, controle de Salvador. 3 milhas para Coral, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Estacionamento no portão 4, Gol 1576. Autorizado, reporte site. Reportará. Estou confirmando que o senhor 228, então realizará o feedback para a Índia, ok? Sim, chegou 1576. Aguardando a autorização do Serra Vita 362. Aguardando a autorização do Serra Vita 362, deixando via CARI. 0-4-3. Salvador, boa, bom dia, 1-4-5-5, cruzo 260 para o 1-3-0. 1-4-5-5, bom dia, autorizado chegada a CARI, desce aí, mantém o nível 1-3-0. CARI 1-3-0, 1-4-5-5. Por 8-3-0. Atingiu o nível 100, manteve o mesmo, Azul 4207. Entendi. 25048, voo direto, encerramento 362, descendo para 4000, autorizado final ILS e X-Ray, pista 28, forte passando, Serra Vitor 363. Autorizado voar direto, Serra Vitor 362, autorizado ILS X-Ray da pista 28, o azul 5048. Salvador, voo 989, passe 290 para 190, entre a informação alta. 9089, autorizado chegada CARI, desça e mantenha 120. CARI 120, voo 9089, está mantendo 329. Salvador 2225 para puxa acionamento. Acionando 2225, autorizado se tiver que acionar a reposta. Recontagem para o táxi 2225. Para o táxi eu vou 1556 com 1068 a bordo, 3 horas e 40, alcena Guarulhos. Táxi é via parte 1, Juliette, Alfa, ponto espera chamador em 1985, altímetro 1018. Confirmando ponto espera da 28. Gente, Juliette Alfa vai reportar no ponto espera da 2219 e 1895. 18 bom, 1957. Juicho 1098, cancelada as restrições de altitude. 1098, 1200 de altitude, voo 1950. Voo 1455, desça para o 050, cancelada as restrições de altitude. 050, controle de recepção de volta, 455. Poderia confirmar o vento, voo 1556? 250 nós. 250 reduzir não, 455. Quer confirmar a pista 28 ainda em uso? Afirmo, ainda em uso, o vento está bem estável, ok? 0093 pousou com 5 de cauda já, tá? Gente, 9093, obrigado pela informação, informaremos aqui a torre, ok? Sentado na aproximação toda, tá? Começou com 12, foi caindo, pousou com 5. Gente, graças à informação, passaremos aqui para tudo. 060, voo 9089. Passando Serra Vitor 363, pista visto, azul 5048. Bom, sete final, ILS, X-Ray, pista 28, chame a torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, azul 5048. Torre Salvador, e azul 5048. Passou Serra Vitor 363. Azul 5048, reporte e baixar travado. Tente Azul 5048. Boa tarde, boa noite, 556, próximo Monte Clara 28, pronto. Mono 556, mantenha ponto de espera. Mantendo. Salvador, azul 476. Controle Salvador, Azul 4076. Azul 4076, desça via chegada CARI para 070. Via CARI 070, gente da Alfa, Azul 4076. 213. Poxa, 6213, aguarda a cópia. 4. Voo 864, desça para nível de voo 080, chegada CARI. Estamos para o 080, uma chegada CARI, o voo no 864. Salvador 2225 para o táxi, 69 a bordo, 4h30, alterna Salvador. Salvador na escuta do 2225. Para o 2225, prossiga. Para o táxi, 69 a bordo, 4h30, alternando o Salvador. Aguarde para o táxi, o passageiro 2225. Vai aguardar 2225. Voo 962, controle. 962. Estamos com vento agora de 160 graus com 0,6 nós. Em coordenação com a torre, mesma está vendo a possibilidade de mudar a pista novamente. O senhor tem condições de aproximar para 28 com esse vento? Solicitamos a aproximação para a pista no 092. Gente, então prepare ILS-XG da pista 10, agora sob vetores para receptar sinal do procedimento ILS, curva à esquerda, levando a prova 350. Esquerda 350, preparando ILS-XG da 10. Mantém 5000? O Gol 145, controle. E prepare agora o ILS-XREI da pista 10, estamos em processo de mudança de pista, agora sob vetores para aquele procedimento, pulga à esquerda e vão na proa 030. Esquerda 030, descendo para 5000 X-Ray da 10 igual na 455. 19089, controle. Na escuta, o site da troca de pista, 9089. Estimativo, prepare o ILS-XREI da pista 10. Foi agora a posição ITAP para prosseguir na chegada Mari. Tem condições de voz de posição? Afirmo, pela esquerda ITAP, descendo até o 060, último nível autorizado, é que foi da 10, gol 9089. Afirmativo. Aeronave na escuta do controle, informa agora a pista e use a 10. O procedimento será o ILS. X-Ray da pista 10. O Azul 4076, controle. Afirmativo, está ciente, aguardando detonação. Afirmativo, tem condição de voar a posição ISAP da chegada à Mari? Afirmativo. O ISAP desça até o nível de voo 070. 070 ISAP. Voo 1864, controle. Prossiga. Conforme coordenação 14, vamos agora com a TSTUZ a 190, o procedimento será o ILS X-Ray daquela pista. Tem condição de voar a posição Mari da presente para a chegada Mari? Vai voar a posição Mari da presente, voo 1864. Estimativo desse até o nível de voo 080. 080, aprova de Mari. 5048, o senhor foi questionado sem condições de prosseguir para a posição 5 Lima com a aeronave parada no pátio, confirme. Afirmo, tá, agora sim, onde vai? Estava somente verificando já que era a posição 5 Lima, por isso pediu para aguardar um 7. Quem não havia entendido. Então pode prosseguir o táxi via pátio 1, pátio 3, 5 Lima é a posição, ok? Pátio 1, pátio 3, para 5 Lima, azul 5048. Salvador, como agora estamos em processo de modificação de procedimento de pista, pista uso será agora 1-0, o procedimento e uso será o ILS que rei daquela pista. Condição de voar a posição Mari da presente para chegar a Mari? Afirmativo, direto Mari da presente. O 9089, desça até o nível de voo 050. 050, gol 9089. 9089, prepare e espera na posição ITAP no nível de voo 050. Espera em ITAP 090, gol 9089. Voo 962, curva à esquerda, na proa 275. Curva 275, curva 962. Aguarde. Voo 1455, curva à esquerda, na proa 320. Esquerda 320, 1455. Curva à direita. Com curva à direita após decolagem. Destinado com a C, com a proa de duna, curva pela esquerda. Seu critério, a órbita, descendo até o 050. Ok, então, vai aproar, vai ficar com a com inbound na proa de duna, obrigado. Quilo Alfa Juliette, parte 1 e Índia, 2225. 2225, altimetria 1017. Um bom voo. 1017 ajuste 2225, grata. O nível de voo 100 e faça esperar na posição Mari. Uma centena espera em Mari, será 6356. Correção, desça para o 110 e faça espera em Mari. Correção, então agora 110, espera em Mari, gente. Voo 1864, agora vetores para separação de tráfego e espera na posição, curva à esquerda e voe na proa 315. Esquerda 315, 864. Pode ser você pela esquerda, por Mari, pode ser na 6356. Voo 9089, curva agora à direita na proa 020. Direita 020, voo 9089. Imediato. Imediato. Azul 4076, curva agora à esquerda, na proa 310. Esquerda 310, 4076. Aguarde. Azul 9089, desse mantenha 060 e faça espera na posição dona. Atenção, é o azul 4167, transição Campinas 340, Cristina Bravo. Azul 4167, Cristina 1010, aguarda um minuto, por favor. Aguardando, 1010. Salvador, gol no 556, boa tarde. 56, curva à esquerda, na proa de Dael, restrito 50. Esquerda da El, restrita aos 50, gol no 156. O Xanem é 356, faça espera em Mari. Ativo Mari, vai fazer espera, senhor, com curvas pela direita. Afirmativo no 0, posição no 110. Afirmativa, 110, senhor. Quantas esperas está previsto? O número 6 na aproximação, provavelmente duas esperas. Número 6? Afirma. Ok, entendi. Voo 1864, por via direita, na proa 020. Direita 020, mantendo 90. Voo 1962, desça para 2000, ajuste 1017. 2017, 902. Voo 1455, curva à esquerda na proa 270. Esquerda 270, 455. Desça até 4000 pés, voo 1455. 4000 com 1018, 455. Júlio, bom dia, está na 3216. Só 3216, desça para o nível de voo 120 e faça esperar na posição Mari. 120, agora fazer espera em Mari, ok. Ativo. Voo 962, curve à esquerda na proa 200, descendo para 2000. 200, 2000, 902. Azul 4076, controle de Salvador. Prossiga. Tem condição de fazer espera na presente posição, com curva Zacristério no 070? Afirmativo, espera na presente posição. Afirmativo, curva Zacristério, ok? 6213, preparada a LZ1, me aguarda um minuto, por favor. LZ1. Confirma 1-0-1. Gente. Vamos fazer espera 30 milhas de Salvador com curva pela direita. Confirma. Controle 4307, da 1 e 9306. Azul 4076, controle. Prossiga. Faça espera pela esquerda no nível 70, ok? Esquerda. Voo 455, desça para 2000 pés, ajuste 1017. 2017, voo 455. Voo 556, está mantendo 5000. Voo 556, suba para o 360. Atenção, 360, no 556. Voo 962 para o localizador, curva à esquerda, para o 1960. 60, 1962. Voo 1455, desça para 2000 pés, ajuste 10, 17. 7, 2000, 1455. Poxa, né, 6356, desça restrito a nível 1960. 1960, Oxané 6356. Voo 3216, desça para o nível de voo 1940. 1940, 3216. 356, confirmando a descida até o 1960, ok? Oxalé 6356, controle? Consiga, amigo. Desça restrito a nível de 1960 devido a tráfego 12 horas, 16 milhas, rumo oposto, cruzando 150. Afirmativo, 1960, Oxalé 6356. 1455, curva à esquerda na proa 200, limite ao lock. 200, limitado ao lock, 1455. Voo 9089, desça e mantenha o nível de voo 050. 050, voo 9089. 3216, desça até o nível de voo 100 e faça espera na posição Mari, então 3216. 100, passe Mari, 3216. Mantendo 160 em órbita, né? 6356. 225. Sendo espera em Mari, aguardando para prosseguir. Irume. Após Irume, conforme nota. Transponder 5140, controle 120, decimal 8. 360, galhão aprovado, já desculpa a direita, já é olhando a Irume. Após nota, 5140208, Oxalé 5, 6293, posição 10. Confirmando após a decolagem, curva direita. Afirma, direita. Oxalé 6213, cotejamento correto, e a porta pronta para o pushback acionamento no gate 10. Amarelo. Azul 4167, copia? Pronto, na cópia, 4167. São Pinas, autorizado 340, decolando 10 com a primeira curva direita na saída da Éole e da Monte. Papel Zulu 10 a primeira aerovia, após curvar, transponder 51151, controle 1-20-8. Gol 1962, avistado, autorizado, pouso, pistão 10, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Depois 10, gol 10. Da Nótima, 5151, transponder 1-20-8, controle azul 4167. 4167, protegimento correto, é porta, pronto para o puxar de acionamento. Botará porta 1, azul 4167. 51935, gol 9089. Eu vou ir pro base da presente. Confirme a posição? Pro base. Pro base, igual a ONU 556. Beleza, ONU 455. Repete final, 2-18-95. 18-95. Opsa 3-2, eu nomeio a previsão de quantas óbitas? Mais 3 óbitas no mar. Quadra. Azul 4076, controle. Prossiga. Agora sob vetores para sequenciamento final, curva direita na proa 060. Direita 060, azul 4076. Foro 556, agora pro base. Papá, o uniforme bravo, Alfa Vitor, ok? Gente, chame o 101-251-3395 a PR. 251-3395, 556. Azul 4076, controle. Prossiga. Para a curva pela direita, vou ir na proa 075. Direita 075, azul 476. Azul 4076, desse mantém a 050. 050, 4076. Gol no 864, controle. Prossiga. Para vetores para sequenciamento, vou ir na proa 020. Esquerda, proa 020, ou completo o arco pela direita? Tá. Seria mais vantajoso para o controle, ok? Agora, se tiver condições, está livre para completar o arco pela direita e depois estabilizar na proa 020. Ataque com voo pela esquerda para a 020, o gol no 864, mantendo 090. Está livre descer até o nível de voo 060, gol no 864. 060, 864. No 076, vou ir na proa 130, limite ao lote, chame agora final Salvador 119-35. Afirmativo, camarada. Puxa na minha 356, controle. Prossiga mesmo. Você abandone a órbita e voe direto à posição ETAP, aguardando vetores para conseguir na final do LS. Está livre descer até o nível de voo 1-1-0. Ciente ETAP na presente, aguardando vetores, descendo para 1-1-0, afirma na minha 356. Saída 2225, controle. Na escuta, 2225. Totaliza a ascensão ao nível 180. Agora sob vetores para evitar trato, curva à esquerda na proa 230. Esquerda 230, subida para 180 sem restrições. Passaria do 2225. 0021, não copia? Porra, tio, só tá foto. Barulhos 360, decola da 10 com primeira curva à direita na saída da Eoli da Monte. Doutor Zulu, 10, a primeira aerovia, pode só bater em conforme. Transponder 5160, controle em 120.8. Da 360, decola da 10 com curva direita, da Eoli da Monte, na saída. 5160, não transponder, primeira aerovia, Doutor Zulu, 10, 120.8, é o que você conseguiu no Salvador. Deixa eu abrir, já fez. Eu sou 021, com atendimento correto, e a porta pronta para o que vai questionar. Por favor, falar do Gol 1455, livrou o Foxtrot. Gol 1455, bom dia, taxi aérea Alfa, quilo, pode 3-2 na minha posição. Para 3.000, ajuste 1.017. 17, 3.000. Alfa, 4-3, posição, confirma? 2 Romeu, posição. Alfa, quilo, 4-3, 2 Romeu, ok? 7 Alfa, quilo, 4-3, 2 Romeu, no 4-5. 63 no meio, está livre de descer até 4 mil pés, ajuste 1017. 1017, 4 mil, Xené, 63, 56. 63, 56, solicito que inicie a redução para 2-2-0 mais. Reduzindo agora 2-2-0, Xené, 63, 56. Chama agora o controle 11935. 935. 9089, solo 19. Pera direita, táxi é Fox, chame solo 121.9. Fox 219, gol 9089. Salvador, 9089, Lisão da Cisco. Pra direita, vai na Pro 030. Direita 030, 3216. Salvador, 9089, prossegue o táxi via Alfa, Juliette. Mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, gol 9089. 9089 reautorizado, Alfa, Juliette, até a remota 103. Atenta ao Airbus 320, finalizando o pushback. Tem condições de utilizar o táxi? Afirmativo, Alfa Juliette, 13, gol 9089. Acelera 2225, pode aproar, pô? Estimativa, essa é uma navegação agora 13 milhas de Salvador. Fui direto Elefa. Elefa da presente, passarela 2225. Salvador, Azul 4076. Azul 4076, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, ajuste de 0017. Aguarda, 4076. Agora avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, 5 nós. Livre o pouso, Azul 4076. Agora para prosseguir o táxi, quero pedir que atenção ao Boeing 737 da Gol, no, parqueando no, na remota no 3. Confirma o POB autonomia alternativa, por gentileza. 633-40 Guarulhos, está dando que o voo na rotina e já vai para o táxi. Cliente no ponto de espera Torre 1, no 8, decimal 95. Bom voo. Para o localizador, curva à direita na proa 060. Direita 060, mantém 6.000. Deve descer para 4.000. 4.000, controle ao passar do 2225. Por gentileza, quando possível, coordenar a proa direta de conquista. Gente, aguarde. Na sua escuta, 2225. Controle Salvador, boa tarde, da 3144, gente da informação Charlie. 3144, autorizado chegada Mari, que se mantenha 050, ajuste no 097. Mari 050 no 097, da 3144. Alô Salvador, muito boa tarde, gol 2067, autorização Guarulhos. Gol 2067, informação Charlie em curso, aguarda um minuto, cobre para a saída da Eulê da Monte. Ok, aguardar gol 2067. Gol 1864, estabilizado no ILS. Gol 1864, continue a aproximação, aguardando pista livre, o time entrou no 017. No 017, aguardando pista livre. Nomeio autorizado, sinal DLS X-Ray, desça para 2000, ajuste 1017. Inicie redução para 1190 nós. Seguir tráfego 7 milhas à frente na aproximação final. É 2103, mantém o ponto de espera. Tá 32, nomeio, controle. Escuta para cima. Desça para 2000. 1097 ajuste, vai seguir tráfego 7 milhas à frente na aproximação final, iniciei redução para aproximação. Positivo, 2000 está reduzido. Decolada 1-0 com primeira curva direita na saída da Eulê da Monte. Operação 1-0, primeira aerovia, pode só bater em conforme. Transponder 5164, controle 1-20-8. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolando pela 1-0, primeira curva direita, perfil da Eulê da Montevan. Aerovia Zulu 1-0, Taubaté, transponder 5164, controle 1208, gol 2067. 2067, que protegimento correto, reporta pronto para o pushback aqui no momento. 2067. Solo Azul 4076, livrou na Fox Trot. 4076, táxi via Alfa Juliet até o gate 02. Alfa Juliet, gate 2, Azul 4076. Oxenem 356, boa tarde, estabilizado no ILS. Oxenem 356, continua em aproximação, aguardando pista livre. O time entrou no 017. 2017, aguardando.